E aí, pessoal do Dementes, aqui quem fala é Thiago, também conhecido como Bigode, e aqui estamos apresentando o nosso podcast, né? Nosso programa de rádio na internet, muito gostoso. Bacana. Estamos aí com o Alexandre, conhecido como Xande. Agradeço. É um prazer, Alexandre, estar aqui contigo. Prazer é meu. Prazer enorme. Enorme. E o intrometido do Razek, falando aqui no fundo, também conhecido como César. Você pode reparar que Razek é o contrário do nome ridículo dele. Exatamente. Aliás, eu reparei isso muito tempo depois, cara. E quando eu reparei, eu tchutchei. Não, você já estragou a surpresa que as pessoas teriam muito tempo depois, né? É um trocadilho, né? Trocadilho, mas beleza. É, entendo, entendo. E hoje nós iremos falar de Yu Yu Hakusho. Pra quem não conhece, é aquele anime sobre espíritos. Sobre espíritos. Isso mesmo? É, basicamente. Quem não conhece, primeiro já desliga o rádio e vai embora. Desliga o rádio, é ótimo. Desliga o rádio, né? Na minha opinião, foi o segundo melhor anime que passou na Manchete. Perdendo para? Ah, pra mim Sensei foi o melhor, meu. Não tem jeito. Foi o melhor? É. Como passou assim? Na Manchete? Não, claro que nunca foi o melhor. É que eu não cheguei a assistir muito Doraemon na Manchete, né? Então... Não. Então, desliga o Razek aqui do chat. Vai, desliga. É que você tem que entender que eles são idosos perto de mim, tá? Você que é uma criança infantil, cheia de vacilação. Um saco de vacilação. Ah, eu acho que Yu Yu foi top, cara. Na Manchete, tópica. É difícil. Eu vi muito Doraemon. Ah, não, mas aí Doraemon é o Orconcur, né, mano? Doraemon passava antes do seu Cavaleiro do Zodíaco. É, então, isso é complicado. Então, isso que eu tô falando, Doraemon é rei, Doraemon é The Master Motherfucker. Ok, então depois de Doraemon... Pode ser o Yu Yu Hakusho. Assim, não, pelo fato não é o Doraemon, nem o Yu, assim, o diferencial do Yu Yu é o Yu Yu, assim, é uma história totalmente inovadora. Pra época, com certeza. Porque agora assim, é tudo pop. É, agora é todos os clichês do Yu Yu, né? Tudo fala de Shinigami da vida, ou de alguma forma, o espírito em si, né? Soul Eater, você vê Shaman King, tudo segue a mesma linha. O Kazek gosta, né? Eu gosto. Gosta mesmo? Eu gosto, o Shaman King é legal, acho bacana. Assim, não é um puta nem, mas é legal. Ah, então tá legal. Quem sou eu pra discutir quem com o Kazek? Quem sou eu pra discutir, né? Eu acho que meu. Porque depois que a mina se assustou, porque viu a lista de anime que ele já assistiu. É, tem o myanimelist.net/Razek. Quem quiser ver o que eu já vi, tá lá. O problema vai ser quando ver o Razek, tô pequeno, olha. É, tem que se preocupar com isso, porra. Rapaz, lista de anime, tá vai se fuder, pô. Tá isso aí depois o Xande corta, né? Tem problema. Bota um pizinho. É, pro Razek é um pizinho bem pequeno mesmo, né? É, também já resolve. Acho que é bom ele ver muito anime. Pra mim, a diferença que faz o Yu Yu ser melhor que Saint Seiya... Aliás, pra mim, tem muito anime melhor que Saint Seiya. Saint Seiya, pra mim, putz, cara, é mais por nostalgia, cara. Não, mas é que Saint Seiya é macro, né, cara? Falando em relação à Manchete, sim. Em anime no Brasil em geral, cara, Saint Seiya é um macro. Dá, com certeza é um marco, com certeza, absoluta. Quem viveu essa época aí sabe a doença que foi. Mas assim... Ah, eu não sei se é um macro, não, meu. Lógico que é como não, Bigode. Cara, eu acho que... não do anime, eu não acho que assim, cara, que tipo, foi o Zillion, mas Zillion passava. Não, mas não foi o marco. Mas, cara... A gente não tá questionando a qualidade do anime, a gente tá questionando que revolucionou a visão do anime no Brasil. Ah, com certeza, isso eu não discuto, mas assim, eu não acho que, tipo, foi... A gente não tem que pensar também só... Claro que em audiência, com certeza, Zillion é tão igual quanto o Cavaleiro do Zodíaco, cara. Ah, cara, se você pega as capas da Herói, velho, de 10 edições, 8 é Cavaleiros, velho. Então, mas é diferente. O que eu tô falando pra você é o seguinte, assim, são épocas diferentes, assim, ninguém se importava com o desenho, com os Zillion que passava naquela época, entendeu? Eu digo assim, depois, o marketing em cima do Cavaleiros foi muito maior do que o marketing em cima do Zillion. Exatamente. Não, eu acho que pelo contrário, porque o Zillion vendeu pistola pra cacete. Pistola pra cacete, mano. O Zillion é porque passou Zillion é curto, né, cara? Não tem... E Zillion é curto, cara. E Cavaleiros já tem uma... E os caras reprisavam Cavaleiros até... Puta que pariu, cara. Ah, eu não vi o final do Zillion até hoje, porque, meu, sei lá quantas vezes eu vi o Zillion inteiro. E não viu o final do filme. Música. o roteiro do anime ali, do mangá, não é feito assim, sabe, de uma forma imbecil, cara. Com aqueles diálogos que você jamais falaria na vida real, igual o Saint Seiya. Tipo, você está louco ou não tem mais capacidade para julgar, sabe? Você, é, pô, você nunca... Você vai chegar pro cara e falar, você tá louco, mano. O Yu Yu é mais ou menos isso. O roteiro cria isso. O que o Yusuke conversa com o Kuwabara, com o Kurama, é uma coisa que eu converso, tipo, a forma que ele conversa é a forma que a gente troca ideia, entendeu? Ah, cara, eu acho que o Yu, de fato, os caras são carismáticos pra caralho, meu. Tanto que começa na escola e tal, pô, e aí os caras vão se descobrindo, os caras vão se conhecendo. E vai de uma forma natural, não é? Tipo, um monte de criança órfão que foi jogada. É. É, totalmente absurdo, cara. Os moleques eram apanhavam que nem uns dementes, tá ligado? Meu, socava a criançada, porra. Vai tomar no cu, meu. Ah, assim, o problema é o seguinte, assim, eu acho que o autor mesmo, quando ele elaborou o Yu Yu Hakusho, era pra ser uma coisa... Ah, exatamente. E ele viu que, tipo, ele podia sair desse negócio de colégio, que era o inicial mesmo, e mudar, né? Tipo, não, assim, é bigode. Muito clichêzão, né? O cara que é o cara malzinho do colégio, quer bater em todo mundo, sabe? Mega clichê. E sair um pouco disso, né? Mas, Bigode, assim, a ideia do cara, do roteirista, era fazer uma história mais séria. Tanto que a gente vê no mangá, ele começa lá com o Yusuke tendo que ajudar as pessoas pra poder ressuscitar, certo? Só que a editora, na época, começou a, tipo, viu esse lance dele, de fazer um roteiro mais sério e tal, só que os caras, era publicado na Shonen Jump, onde tinha Dragon Ball, que era porradaria, os caras queriam, tipo, um mangá uma história de porradaria, entendeu? Sim, não, mas... E fizeram o cara... Né, cara? Não tem jeito. E fizeram o cara readaptar a história dele. Assim, ó, a gente quer que você taca a gente saindo na mão aí. Aí que aconteceu? Aí que a gente tem essa mudança do Yusuke, que ele já começa sendo o cara briguento, mas aí que o anime se transforma... Que o anime não. Que o mangá se transforma mesmo. Sai desse lance do Yusuke tentando sobreviver e tal, mas... É, exatamente. Mais light, entre aspas. E que aí começa a fase que ele começa a treinar, começa a brigar com meio mundo, entendeu? Eu acho que o grande foco assim, que ele quis mostrar, foi a morte do Yusuke logo no começo do primeiro episódio. Ele morre no primeiro mangá, o ator... O personagem principal sensacional. Simplesmente morre no primeiro mangá, pum. Assim, what the fuck? Pera, né, o moleque é mó sangue ruim e se mata pra ajudar o moleque que caiu a bola do carro, né, velho? Aquele cara que não tá nem aí pra ninguém, tipo... Uma família problemática. A mãe bêbada, né, não faz porra nenhuma e do nada ele morre, salvando o molequinho. No Japão normal, eu pensaria assim, foda-se esse moleque, ele foi tarde, né, aquele penteiro. É, como aconteceu no mangá mesmo. É. Algumas pessoas ali falando, já foi tarde. E aí ele começa a ver que uns caras que, meu... Que tem algumas pessoas que gostam dele mesmo. Ou até o maior inimigo dele, entre aspas, não queria que ele tivesse morrido. Ficou mal pra caralho e foi com o Abra, né? É, e não era bem inimigo, né? É engraçado que mostra isso bem no mangá. Ah, é questão de rivalidade, né, cara? Lembrar, né? Tipo assim, você é o Cobra, né? Tipo assim, o Cobra quer se mostrar pra ele que ele é alguém, né? Tipo, pro delinquente, que é o Yusuke... Detalhes no sentido do autor se preocupar com esse tipo de coisa, né? Eu falei, diferente do Saint Seiya, que, meu, os caras X, quem você é o Seiya, se você é o Cavaleiro X. Pô, é, exatamente. Isso, entendeu? Vamos sentar na mão na porrada, a gente vai defender a Atena, vocês querem matar ela. É isso aí. É, e é uma coisa que se torna, meu, repetitiva, sem condição de você, sabe, aguentar aquilo, cara. Não, mas... Não que Yu Yu não se torne também. Aliás, tipo, assim, o Yu Yu acho que sofre um pouco desse mal. Mas, assim, bem menos, entendeu? Menos do que sofre. Todo o Shonen sofre desse mal. Ah, é todos. Não, não é todo, não. Não concordo. A maioria. Vou dar um exemplo, assim. O problema, assim, o Yu Yu foge do que o Cavaleiros tem problema. Mas todo shonen, o cara tromba o outro e sai na mão. Isso que eu tô falando. Todo shonen. Não, não é todo, cara. O que é isso? Diz um que não é. Então, assim, o Yu Yu Hakusho, ele totalmente foge dessa parte de vamos bater na mão porque a gente é inimigo. Não, mas isso é porradaria. Entendeu o que eu tô falando? Isso é porradaria. Não, mas a porradaria em si. Não tá, não, não o sentido da porradaria, mas a porradaria vai estar ali. É, mas o Cavaleiros é só, entendeu? Isso, sabe? Tipo assim, vai enfrentar o inimigo ali e pronto. Você é sempre o inimigo. O Yu Yu Hakusho, ele foge desse negócio do inimigo. Uhum. Ele tem que enfrentar um cara, naturalmente, ele não é o inimigo dele. Ah, exatamente. Isso é um ponto que eu queria chegar também. Os inimigos do Yu Yu, assim, são personagens tão importantes quanto os principais. E os caras, eles não brigam assim, ah, eu quero sair na porrada porque eu quero dominar o mundo, sabe? Cada um tem seu princípio ali, tipo, o Toguro. Qual que era a ideia do Toguro? O Toguro queria brigar com alguém que era tão forte quanto ele. Ele queria pegar alguém que aguentasse porrada, cara. E aí ele usa o mal, né, pra fazer... Diferença de caráter, que faz o cara fazer qualquer coisa pra achar esse cara, entendeu? Que ele acaba achando o Yusuke. E ele acaba provocando essa ira do Yusuke das formas mais bizarras. Tipo, matando o Kuwabara e tal. Tipo, matando alguém cai. Faz qualquer coisa pra ver o Yusuke ser páreo pra ele, entendeu? Na verdade, ele não mata ninguém, né? Ele finge pra fazer o ódio, né? Na verdade, por isso que lutar de verdade contra ele. É que a gente assistindo ali, tipo, até a gente acredita que eles estão mortos. Aí chega numa hora, não morreu. O próprio Sensui, ele queria ser morto por um cara, um yokai fodão, né? Exato. E aí, tanto que quando é engraçado que no mangá, na história mesmo, quando o Sensui vai matar o Yusuke, né? O Yusuke morre segunda duas vezes, né? Ele morre realmente a segunda vez, e o Sensui mata ele. E ele fica. Quando ele vai matar, ele fica meio com receio. Assim, meu, por que eu não quero matar ele? Uhum. E mesmo assim ele mata, aí ele descobre porque ele não quer matar. Ele sentia que o Yusuke era um. Ele não sabia que era um yokai de geração longínqua, né? Aí ele descobre assim que o Yusuke, na verdade, é um yokai. Ele nunca. Por isso que o poder dele era monstruoso, entre outras coisas, né? O anime saiu, entrou no ar no dia 10 de outubro. Olha que engraçado, porque eu faço aniversário dia 9 de outubro. Foi planejado, né, Bigode? O Kurama era uma mulher, cara. É, mas isso é normal no Japão, você sabe disso. Ah, não sabia. O dublador do... Não, Kurama, vocês estão loucos? É uma mulher também. A dublador do Goku. Ah, você tá falando do dublador. É uma mulher, a dubladora, no caso. Ah, porque você tava falando o personagem. O único do ou como dizem, principal. A personagem. Ah, do One Piece, o Kuf é mulher, o Hasek? Eu sei. Continuando, então o anime começou dia 10 de outubro, que foi um dia depois do meu aniversário. Planejadíssimo. Em 1992. E saiu, o último episódio foi ao ar em 7 de janeiro de 1995. E é muito legal essa informação, porque eu acho que pra gente talvez não seja tão importante. Em 1992, tá, né? A gente foi ver, eu tinha 11 anos, eu e o Xande. E o Azek tava trocando as fraldas ainda. É sempre bom frisar que eu tenho uma cara de menino, viu? Tem uma cara... É um bom garoto, né? Ai, prossegue aí. E no dia 7 de janeiro de 95, foi um dia triste, acendi uma vela negra em casa. Foi muito triste, brincadeira, porque nessa época eu não tinha nem... Eu tinha idade pra assistir, né? Mas, infelizmente, a gente nem conhecia, né? A gente tava vendo o quê? Cavaleiros nessa época, provavelmente. É, 11, 12 anos foi quando... Não, 11 anos foi em 93, eu acho, que começou a passar Cavaleiros, não foi? Não me lembro. Não me lembro. Sinceramente, não lembro, porque eu comecei a gostar no meio, assim. É, eu comecei a gostar logo. Eu assisti o primeiro episódio do Cavaleiros, até hoje eu lembro, mas voltando, aqui no Brasil, o Yu Yu começou a passar em março, em 97. Isso. Também pela extinta Rede Manchete, né? Saudosa. Saudosa maloca. Doraemon, que era a alegria de ver Doraemon. Aliás, muito... porra, o apelido perfeito pra Manchete, Saudosa Maloca, porque aquilo era uma maloca total, cara. Nossa. Que puta que pariu, mano. Nunca passava, tipo, você chegava de sábado pra ver cavaleiro, tá passando outra coisa, nada a ver. É, falava, os caras, meu, tratavam... Nada. É, tratavam de qualquer jeito as coisas, cara. Foi por isso que faliu, né? Também. Oi, só um detalhe, assim. O Yu Yu Hakusho, na época que passava no Japão, teve a proeza de superar Dragon Ball Z na audiência, cara. Porque eles não eram exibidos em horários iguais, assim. O Yu Yu tem uma foto diferente... em horários diferentes. A bolinha. É, essa foto é animal, clássica. É, aliás, foi uma brincadeira que ele fez com o Toriyama, né, o Togashi. Togashi, desculpa, né? Então, essa aí foi uma brincadeira que o Togashi fez pro mestre Togashi, né? Fez pro mestre Toriyama, que, desculpa, mas o mestre Toriyama é o melhor. Ah, mestre, indiscutível. É, foi uma brincadeira que ele fez, o Yusuke segurando a bola número 4, né, que é a bola principal, mostrando, né, que o Yusuke e o Hakusho ganhou essa audiência aí, né? Que era tão acirrada. Aliás, na verdade, todo mundo queria passar o Dragon Ball Z e o único que conseguiu foi o Hakusho. Aliás, eles só perdiam para Doraemon. É, pra variar, né? Só, assim, tipo, no mais, o Hakusho foi o único que conseguiu essa proeza, cara. Isso a gente comparando entre os shonens, né? assim, os dois shonens grandes que passavam na época era Dragon Ball Z. Aham. Dois não, né? Tinha uns três. Dragon Ball Z, Cavaleiros e Yu Yu Hakusho. E entre os três foi exatamente o Dragon Ball Z o líder e o Yu Hakusho ali atrás e Cavaleiros atrás também, né? É. Eu não sei te dizer a ordem, como é que ficava. Não, então, hoje não. A gente tem, meu, é minuciosamente listado na internet. É, o perfeccionismo sites, né? É absurdo. É. E antigamente as notícias não eram dessa maneira, não tinha internet, né? Até tinha, né? Mas não funcionava da mesma maneira, né? É, se para institutos de pesquisa que lançavam em jornais e tal. Exatamente. Tinha o Disque Anime. A Zé que deve ter ligado muito. Ele ligava pra saber do Shurato. Pô, eu acho que o Zé que gostava de Shurato. Gostava, cara. Eu não curtia, cara. Eu vou dizer porque que eu não curtia. Porque eu via Shurato como uma cópia barata de Cavaleiros, cara. É, então, mas falam que era isso mesmo, né? Tipo, o cara era meio que uma onda dos Cavaleiros, assim, então, de fazer... Então, pô, cara, você não... Dá pra você dar uma credibilidade com um negócio desse, cara? Quis aproveitar só, né? O boom de armaduras pra lançar Por exemplo, aquele Samurai Warriors era uma bosta. Nossa, né? Cara, isso era ruim demais, aquele cara. Era um lixo, nossa, cara. Senhora. Mas o Shurato era até melhor, né, que o... Com certeza. Melhor, né? Você sabe, você imita o Shurato aí, por favor, vai, Azé. É um... Shurato, uá! Que pariu. Voltando ao Yu Yu, pra quem não sabe, se nunca viu, eu acho difícil, mas era um anime... Acho que foi o primeiro dessa saga de Shinigami que a gente tinha falado antes. Mundo espiritual e tal, de livrar o mundo dos humanos, do mundo isso, eu acho que é isso, talvez, não sei, a gente não pode dizer que é o primeiro mesmo, porque a gente não mora no Japão e não conhece todos os animes possíveis da época. Lá é uma infinidade, né? De coisas. Eu acho que talvez seja o anime com... Repercussão maior. Repercussão, exatamente, do que os dessa outros. Temática, né? É, dessa temática. É. Que foi que começou, né? A gente é essa. Assim, pra gente é. A gente assistiu com uma temática espiritual, que é tipo assim, que hoje a gente vê como Umbanda aqui no Brasil, tem outros também, né? E é o espiritual, né? Não chega nem a ser o budismo, né? É o espiritual puro e simples. Sem negócio de Shinigami, você é um detetive espiritual. Só. Eles não chegam, eles não falam assim, você é um Shinigami. Ninguém fica... E hoje tem muito de Shinigami, né? A gente tem que pensar nisso, assim. Eu maioria... Sou o Iter, o próprio Death Note, o Bleach... Mano, tem Shinigami pra cacete, cara. E eles usam o Shinigami entre vários tipos de cultura, né? Dentro do próprio Japão mesmo, né? É a cultura oriental, na verdade. O Shinigami do Death Note é totalmente diferente do Shinigami do Soul Eater ou então do Bleach. Revelação. Lá vem. Fazendo uma revelação, acho que é normal. Quando normal, começou a passar Yu Hakusho, eu odiava. Você não... O quê? Como assim? Eu gostava. Para. Eu não gostava. Como assim, porra? Eu não gostava. De Yu Yu? Diferente de vocês, como vocês sabem, eu comecei a assistir Dragon Ball Z antes de Cavaleiros do Zodíaco. Sim, sim, sim. Me lembro. Então, tipo, eu assistia em japonês mesmo. Era tipo vidrado. Nossa, era assim. Tanta. Ficava assistindo que nem um louco. Tipo, Dragon Ball Z, sem entender porra nenhuma. Mas assim, Dragon Ball Z é melhor que os dois. Não, dizer, isso é discutível. É discutível, sim, com certeza. Mas não é melhor, talvez, ou não seja. Sei lá. Tipo assim, Dragon Ball Z, pra aquela época, pra mim, era o melhor. Bom, e o que acontecia? Eu via muito Dragon Ball Z, então, tipo, preferia mil vezes Dragon Ball Z. Aí, quando eu via Yu Hakusho, eu falei assim, meu Deus, peraí, sabe? Você tem que ver assim, a gente tinha 12 anos, sabe? Aí você tem a cabeça muito mais fechada. Sim, igual a molecada de hoje, que é esse Naruto, meu. Que é fantástico. As piadinhas que a gente ri do Dragon Ball Z hoje, a gente não riria naquela época. Ah, putz, cara, eu passo mal com as piadinhas, cara. As piadas do Toriyama são fantásticas, assim, é totalmente pra cara que, meu, tá assistindo hoje, amanhã, e tipo assim, apesar que tem umas piadas muito boas também, não é o mesmo padrão, né? Não, nem fala. E também não é o foco também, né, cara? Então, eu não gostava. Mas eu acho que você não gostava porque justamente pela idade, Bigode, com a mente fechada. Exato. Quando eu fui assistir Yakusho, eu fui ter... Era meus 18 anos, foi quando eu encontrei, eu comecei a falar com o Xande e ele me emprestou umas fitas. Certo, Xande? Uhum. Isso, aí comecei a assistir Yakusho. Show desde o começo. Fitas, tudo. Hein, galera? Fitas cassete, né? Elas existem ainda, porém a podridão consome-as. Você enrolou no jornal? Não, elas estão jogadas aqui num canto, cara. Eu fui assistir o Yu bem depois, E não me arrependo, assim, eu revi com outro olhar, assim. Eu acho outro... até melhor, cara. Pra quem assiste o Yu Yu com mais idade, assim, consegue curtir a série muito mais do que você, quando você assiste mais novo. É, os japoneses, em geral, eles fazem os negócios que, tipo, é pra criança deles, só que é totalmente inviável pra nossos canais. É, porque, meu, aqui... Ah, não é. Eu não, é que eu aqui não no Brasil assim, não, a visão é diferente. Cara, não. Eu acho que a visão daqui é periférica, assim. O cara só vê, tipo, mulher pelada pode aparecer na TV. É, e, totalmente, tipo, sabe? Não, então, mas é outra cultura, estou falando. É, a cultura... É a cultura que o povo... É que a TV... Eu não tô ditando, eu vou colocar meu filho pra nascer crescendo vendo Dragon Ball Z, o Hakusho, vendo Zillion, entendeu? Um país só que acontece. Um não país... dá pra fazer o filho assistir, entendeu? Porque que acontece? Quando você, um filho vai querer, ele vai querer ver as coisas que estão passando na época, entendeu? É difícil. Os moleques pirando em Digimon, tá ligado? Sei Pô, lá. Sinistro. Que a fita agora é Naruto, né? Agora é molecadinhas pirando em Naruto, mas, meu, nem manja algumas coisas que rolam. Treta política, essas coisas que rolam. Molecadinha não manja, sabe? É exatamente isso, cara. Tipo, os caras estão... A molecada que curte Naruto é Naruto e foda-se o resto, cara. Então, meu, se você pega um moleque que é viciado em Naruto e bota lá pro moleque assistir Hajime no Ippo ou Yu Yu Hakusho, assiste aí que você vai gostar. Pô, não vou assistir merda nenhuma, eu gosto de Naruto. Ou o moleque assiste 5 minutos e fala, é uma bosta, entendeu? Quando era mais novo, eu pensava assim também, cara. Tinha coisa que eu, sabe, eu nem chegava a assistir e falava, não quero porque eu sei que é uma bosta. Sabe, tipo, você é mais fechadão, assim. Aí você vai ficando mais velho, você quer conhecer mais, tipo, você começa a curtir anime, você começa... procurar animes mais elaborados. Aí você começa a ver que anime tem roteiro, uns roteiros fodas, assim. Aí, meu, você começa a desencanar disso, de ficar sempre, tipo, focado em um anime só. Você acaba virando fã de vários, assim, cara. Você acaba, é, que nem os animes adultos dos caras, meu, é tão complexo quanto aqueles filmes europeus, cara. É, tipo, cara, e... Eu, vocês sabem que eu assisto coisa pra cacete, né, meu? Que você é o quê? Anime, pra mim, é uma das coisas que eu mais prezo, assisto pra caralho. Tanto que o Razek até gostou daquele anime lá que só fala de comida. Fala aí, Razek. É. Tô errado. Horroroso. Aliás, temos que agradecer esse anime, que eu não quero lembrar o nome agora. Ah, vou até olhar, vai, vamos olhar o nome. Não, socorro, me tira dessa, cara. Não, vamos falar do anime, eu achei ele bacana. Ah, não, vamos falar no outro podcast, né, cara? Não, vamos falar qual que é o anime, só. Eu tô falando daquele anime que a gente fez assistir o Kacherny, né? Puta, que ele é uma... Ah, vai tomar no cu, velho. Nossa. Agora ele entendeu com ele. Você gostou, pode falar, vai. Eu curti, velho. Na boa. É Kuroshitsuji. É muito ruim. É. Então, aí, tipo, graças a ele, a gente assistiu o Kacherny e é bom pra vocês. A ideia da manchete com o Yu Yu era o quê? Era trazer um anime que substituísse Cavaleiros, com a mesma grandeza. O Yu Yu conseguiu isso. Só que todos os produtos que eles tentavam vender pra ganhar dinheiro em cima não rolou, porque tinha muita podreira ali, cara. Tipo, eu lembro dos bonecos do Yu Yu, que era uma bosta e tal. Mas assim, na visão do telespectador, assim, eles sacaram que na audiência foi o grande marco ali, o Yu Yu ter vindo pro Brasil. Consolidou, né, meu? Cultura. É, exatamente. Consolidou ali a cultura de que brasileiro gosta de anime. E se trazer, vai rolar, cara. Só que a merda do Brasil é que os caras procuram trazer qualquer merda, entendeu? Procurava anime barato e achava que todo mundo ia ver porque era feito no Japão. E essa... E longo de preferência, né? Isso foi a grande merda, cara. Que aí acabou falindo mesmo a manchete e tal. E acabou voltando depois com Pokémon. O anime voltou com força total. Voltou com Pokémon, Dragon Ball. Ah, então. Eu acho que um outro diferencial do Yu foi aquilo que eu falei da dublagem, cara. Eu acho que era... Bem legal a dublagem, pra... Então. A versão brasileira foi uma sacada fantástica dos caras, cara. Foi legal, eu gostei. Que se pegava um Cavaleiros da Vida, foi aquilo que eu falei, os caras queriam fazer umas traduções porcas, com algumas expressões totalmente japonesas, que, meu, não fica legal você falar aqui, tá ligado? Falam aqueses diálogos que você falaram, sabe? Diálogos de É, totalmente... Ninguém imagina. Usaria, pessoalmente. E se você pega depois disso, os caras começaram a se preocupar um pouco mais com a dublagem também, né? É, e a diferença da dublagem da versão brasileira do Yu Yu é que antes de começar a passar, o grande medo, assim, da galera é estar sendo dublado por um estúdio carioca. É. Então, assim, o medo grande era o sotaque, né, cara? A galera peidou, cara. Falou, pô, vai ficar uma bosta e tal. E, cara, rolou assim. Primeiro episódio ficou muito bom, cara. E, assim, que não, o sotaque não vai fazer uma dublagem ficar ruim. Verdade. Não é o sotaque que vai fazer. Se o cara fizer uma dublagem boa, independentemente do sotaque que ele tiver, vai ficar legal. Claro que não, o cara não pode, assim, tipo, desencanar total e puxar no sotaque. Ah, Mas o Yu-Yu era bem desencanadão, hein? É, não, era desencanado, mas não tinha. Porra, não tinha. Mas, meu, eu nunca liguei, cara. Eu no começo, assim, quando eu via o Rie falando, era tipo um absurdo, assim. Ah, o Rie era foda. Sotaque, era tipo um sotaque, tipo, aí, sinistrão, sabe? Chamas tipo, negras mortais. Pô, mas você lembra do Shurato que veio depois? Que lixo de dublagem. Puta dublagem ruim, velho. Não, mas você pega o Seiya também, é mega paulista, sabe? Tipo, é, então. Tem. É muito paulista. Mas sabe? Não... é Brasil, cara. É um país continente, né? Mas a dublagem do Cavaleiros eu não achei ruim, não, cara. A versão brasileira eu não achei ruim. Eu acho que, assim, as frases não, são diferenciadas. Do Yu Yu, é. A gente não pode lembrar disso, que a do Yu Yu é muito boa. É, a versão original brasileira do Yu Yu é melhor do que a do Cavaleiros, pra falar a verdade. É, é melhor. Ah, é, sim, com certeza. Não, difícil ter uma versão brasileira de anime tão boa quanto a do Yu Yu, cara. É, que o diga super campeões, cara. Porque, pelo amor de Deus, cara. Aquela dublagem, nossa, não, cara. Não, você já vê, começa pelo nome, né? Do anime, é. A tradução do nome, né? Cara, foi a dublagem mais desastrosa que eu já vi na minha vida. Foi um desastre do início ao fim. Podcast. É, que vai ser bonito, a gente vai destroçar essa porra, cara. Eu achei bem legal. A versão brasileira, acho que foi um puta diferencial também pro Yu Yu, cara. Foi total. Foi puta, genial. Tem um personagem lá do Yu Yu que eu gosto, velho. Que eu acho do caralho, assim. É. O mais humano, eu digo. Eu gosto do Kuabra, velho. Não tem jeito. Eu gosto do cara. De principal, assim, putz, tipo, o Yusuke, cara, eu comparo o Yusuke com o Romário, mano. É. Porque, tipo, não, ó, o Yusuke, cara, ele é marrento, folgado, não gosta de treinar, mas quando sai na porrada, soca todo mundo, cara. É padrão Romário. É tipo... que assim, o Yusuke ele fica num padrão meio que, tipo, muito foda, tá ligado? O Kuabra dá pra você falar assim, pô, cara, o cara é meio normal, né, meu? É, tipo, é. Ah, mas isso é mais pro final, vai. Mais pro final. Vazek. Não, até mesmo. Mesmo mas antes, mesmo até tipo, pro final, ele assim. Foi, ele sempre foi o mais fraquinho do grupo, entre aspas. Sim, ele é o mais fraco, é um fato. É, ele é o equilíbrio, cara, do grupo, ué. Ele é o equilíbrio exatamente do grupo. Porque assim, na real, todos ali são muito fortes, cara. Por isso que sim. Faz o Kuabara ser um pouco mais fraco que o resto. Porque, cara, o Yusuke é um monstro. O Kurama, tipo, apesar de ser parecido com o Shun, ter aquele jeitão de bicha, o cara, quando resolve brigar, sai de baixo. Não, não tem Ikki, né? Não tem Ikki. Exatamente, o Kurama não é bicha, ele é tipo, ele é mais reservado, na verdade, né? Ele é um ladrão. É aquele negócio, tipo, o ladrão sempre não fica falando mais que o Kurama, que cara, usou. Pra mim, depois que ele matou aquele Togurani, daquele jeito lá que ele matou lá na fase do Sensui, cara, aquilo foi a melhor luta que eu já vi em toda a minha vida. O jeito que ele matou o cara, assim, me deixou desesperado, cara. Porque, assim, do Kurama você não espera aquilo, entendeu? Aquela, Kurama, ele... Toda aquela selvageria. É, não é esse espírito que é do Kurama, cara. É. Só, por mais que ele seja, foda, não é um Yokai, assim. E, cara, aquilo que ele fez com o cara, assim, foi, meu, insanidade extrema, cara. Violência pura. Quando eu vi aquilo, eu desacreditei, bicho. Porque, assim, o Rie, ele já tem a vontade dele de sair socando todo mundo, já é dele. Então, não vai te surpreender se ele, sei lá, cortar a cabeça de alguém. Então, o Kurama é o cara pra você, assim. Olha, fica meio comprometedor, mas Kurama é o cara, velho. Kurama pra mim é o cara. Então, e o Rie é aquele... Ou se você parar pra pensar, o Rie é meio... E aí, é Hazek, meio clichê, né, cara? O Rie não é meio clichê. Clichê não, é Vegeta total, cara. É clichê, velho. Apesar do Vegeta ser muito mais foda que ele. É, também acho. Porque o Rie é mais... O Vegeta não tem nenhuma ponta de gaysice. O Rie ainda tem, né? O Rie dá umas caidinhas assim pro lado e depois volta. É, tem a Mukuro lá, tem toda aquela viadagem, mas... Tá, o meu personagem principal pro Shanji... Okay. O Shanji já sabe, né? O personagem que eu mais gosto de... Não, a gente tá falando dos heróis, vai. Principais? Por hora. Puta, dos principais, cara... Puta, se eu ficasse com um, seria mesmo com o Yusuke mesmo, com o principal da série. O mais desgostoso é o Rie, então, que é o mais clichê. É surpreendente, eu acho. É o mais clichêzão mesmo, assim. É meio surpreendente, assim, porque muita gente gosta do Rie. Gosto do Rie. Não é que eu não gosto do Rie, sabe? Mas se você pegar os contra... É, na verdade, é difícil escolher, né, cara? Acho que todos são muito então, legais. É que dos principais dá pra entrar mais gente aí, né? Além dos cinco, né? Além do grupo Uramesh, né? É, dá pra entrar Genkai. Do grupo inteiro, não, mas eu gostava assim, do Koema. O Koema é legal pra cacete. É, o Koema, então. Ah, o Koema e o Jorge ali é, meu... Então, o Jorge é o melhor personagem do mundo. É o melhor do mundo, com certeza, cara. Os dois discutindo. É um cara que aparece pouco, mas é muito engraçado. É muito bom, cara. É demais. O Koema chama ele de diabo. Eu lembro o Jorge comentando lá, né? Ele vira comentarista, é muito bom, cara. Ele com óculos lá, puta, é muito bom. A Messa Genkai também é bem legal. A Messa Genkai é foda, cara. Quando ela morreu, eu fiquei bastante emocionado. Bastante sentido. Olha, a emoção foi bem grande, mas eu acabei ficando tranquilo. Mas aí, ô Bigode, qual que é o seu personagem preferido da série inteira? O Jorge? Da série pequena. Não, o Jorge é um grande personagem. É, é fundamental. Ele é fundamental, assim. Você dá uma risada absurda com ele, assim. E bom. O Koema não funciona sem o Jorge, né? É, não funciona. Pode... O Jorge só existe pra complementar o Koema, né? É tipo como se eles fossem aquela duplinha lá do Power Ranger lá, mano. Aquele, como que é? Aquele Pio lá. Aquele Pio podia sumir, aquele puta, bicho. Puta, podia dar uma né? bica. Mas ele nele. Some, né? Ele meio que some. Tanto que eles deixam de lado. Ele tinha entrado naquela merda daquele anime. É, então, mas chato, eu falei, ele tava numa. Ele tava numa mudança da série. E o que ele faz? Deixa o Pio de lado, deixa o Pio com a menina, lá com a namoradinha dele, que eu esqueci o nome. Ah, podia namorada de quem? Tal, era, era... Só mais tosco que esse Pio aí era o Louro José lá do Suzaku. É, cadê a menina aqui, a personagem? Qual o nome da personagem do. Keiko Bigode. A Keiko, isso. Keiko, é, tem que falar da Keiko aí. É, porra, você não lembra o nome da Keiko? Eu esqueci. Ah, então, bane o Bigode aí, por favor. Vou banir. Tá, mas aí vai, Bigode. Qual que é o seu personagem principal, seu mais legal? É o Sensui, cara. Ah, não tem jeito, né? Bigode ama o Sensui. Meu, o Sensui é tipo assim, o Sensui é o personagem mais bem elaborado do Yu Hakusho inteiro, se você for ver bem. Ah, isso é verdade. Toda a história dele, tipo, de que ele era um detetive espiritual absurdo. E, tipo assim, é um negócio mega psicológico. Eu acho que acontece isso mesmo, né? O choque que ele, tipo assim, o cara, tipo, odiava monstro. Aí ele vê os humanos matando monstro, assim, tipo, de uma forma bizarra, né? É, tipo, não, trucidando. É, então, mas bizarro, né? Os caras tomando, tomando sangue dos demônios, tomando banho, sabe? Violência extreme, total. É, então, tipo assim, ele vê, tipo, o contrário de tudo aquilo que ele acreditava, né? É. Tá bom. Hoje a gente diria que é clichê, porque todos os animes usam isso hoje. Uhum. É, que é diferentemente do Yusuke, o Yusuke tava lá, mas pra não morrer, né? Uhum. Ele fazia o trampo dele, não tava nem ligando se tinha que salvar a humanidade ou não. Só queria salvar os brother dele e ficar vivo. É. E o Sensui não, ele era meio justiceiro mesmo, né? É, então, ele ia atrás dos monstros e matavam como, tipo, meu, não deixava nada, assim. Ele era considerado o melhor, né? O melhor detetive espiritual. E o que acontece? Quando ele viu, ele teve um choque, né? Quando ele viu tudo isso. E o que ele fez? Ao partir do que ele viu, ele mudou. O que aconteceu? Ele teve esse choque, e tem muitas coisas explicando psicologia, se a gente até pesquisar um pouco mais, a gente descobre, né? Uhum. E ele se divide, no caso do Sensui, ele se divide em 7 pessoas. São 7 estados que ele tem de mente, assim. 7 personalidades. Acho, exatamente, são as 7 personalidades do Sensui. E a mais forte, no caso do Yu Yu Hakusho, é o Sensui, que é o Shinobu Sensui mesmo, né? E ele foi, o Sensui, ele foi o final de uma saga, né? Foi a saga inteira, a saga do Sensui, né? O Yu Hakusho é dividido em 3 sagas. É, então não, mas... Não, são 4, começa... né? São a primeira saga, que é a saga colégio, ele morrendo. Aí a segunda saga, que é a saga do Toguro, o Torneio das Trevas. Aí a terceira saga é Sensui. E a quarta saga, a saga é lá na Makai, né? Que é nas trevas. Bom, eu gosto de... Cada uma é do jeito diferente, né, cara? Não tem como comparar uma com a outra. O negócio muda completamente, né? O jeito que os personagens estão inseridos, como acontece o enredo, como você entende a saga. Cada uma é completamente diferente da outra. A primeira eu posso dizer que é bem até, entre aspas, tranquila, infantil até, né? É light, assim, cara. Você assiste tranquilo. A segunda já virou mais shonen, né? Que é aquele negócio de torneio e tal. Pô, tem um Big Boss no final. É, eu acho meio chatinho, assim. Assim, é legal, mas enjoa. Chega uma hora que cansa, cara. É, a única grande não sacada do Togashi, na verdade, é esse negócio de insistir nos torneios, né? É. Ele gosta desse negócio. É meio Dragon Ball, né, cara? Mas sabe por quê, Bigode? Porque ele já queria, acabar o mangá. Se eu não me engano, ele queria ter acabado o mangá quando terminou o torneio. Só que aí viram que tava ganhando dinheiro e tal, que a galera tava querendo mais. E forçaram o cara a continuar a... Ainda bem, porque a saga Sensui do cacete. É, ainda bem, só que, tipo, aí acaba, sabe, o cara acaba se repetindo ali, sabe, no torneio. O cara ainda foi genial de ter feito uma coisa, mesmo que forçadamente ali, ter feito uma coisa muito foda que foi a saga do Sensui. Pô, foi absurdo. Foi uma mudança psicológica, de crescimento pros caras mesmo, como ser humano, sabe? É, aí eu fico imaginando se o cara não tivesse sido forçado, se tivesse sido feito ali com 100% de vontade, cara. Acho que a gente teria aí... Ah, eu acho legal até o jeito que as coisas acontecem. O Sensui começa a abrir a abertura do mundo de fora, né? E as pessoas começam a ganhar outros poderes, cara. É. Tipo assim, as pessoas normais começam a ganhar poderes, tipo, não, até do nada, né? Acho que até aí, que até a volta da Genkai é tentando mostrar que essas pessoas normais também estão ganhando poderes e que, tipo, esses poderes podem ser muito mais fortes do que eles imaginam, mesmo a pessoa não soubendo usar essas coisas. E mostra que a Genkai tá viva ainda, na verdade, né? É. Eles não sabiam, né? No começo da última saga, aquele episódio que ele encontra a Mina, sabe? Que era uma ex-detetive e tal, que é casada. É, isso é legal. Aquilo lá mostra pra Johnny Negan, ou você fica aqui na Terra vivo como humano, você vai ter essa vida de cão, sei lá, entre aspas, se você quiser, ou você vai lá ver qual é que é, entendeu? É, ali ele, você vai com os carequinhos e ela vê seu pai. E ele tem que decidir ali, meu, esses conflitos que tem em poucos episódios assim, acontecem muito nessas duas últimas sagas. Eu acho que é, então, mas a diferença é que o enredo da primeira, tipo, parece que é muito jogado, sabe? Ele queria acabar logo. Vamos fazer esse torneio aqui, fica mais fácil pra fazer o roteiro, que é verdade, é um fato, assim. Uhum. Ele coloca as brigas e fala ali de uma coisa ou outra, sabe? Aí o fato principal fica meio de lado, porque as lutas estão acontecendo, e acabou, assim. E não sei se não, ele tem que fazer toda uma história, um enredo, sem ser luta, cara. Sem ser luta. Tipo, eles praticamente não lutam no Sensui. Você pode. Só existe a luta do Sensui. Aí antes eles jogam videogame, que é aquela criança que é muito legal o poder dela, que é baseado em game, que é uma mó sacada, legal. Totalmente diferente, sabe? São coisas tipo assim, captura ali tal pessoa ou não. É um negócio meio que tipo, meu, bem elaborado, bem elaborado. Meio jogatina que... aquilo ali, cara. RPG ali. A primeira fase lá do Toguro, a segunda, né, no caso. O Toguro parecia que nem aquele demolidor da Tartaruga Ninja, né? O Yusuke trombou ele umas 3 vezes antes de lutar com ele, sabe? Falou uns 3 pau dos dois antes de ter a luta final. Ah, cara, o Toguro. Toguro pra mim, assim. É o Big Boss. Mas o Toguro pra mim é o melhor personagem que tem, cara. Além de gostar, assim, da história dele, eu curto o visual dele, assim, cara. Eu acho... Matrix boladão. É, eu só não gosto quando foi pra 120%, cara. Ali, aí eu achei que cagou no pau. O cara tinha músculo, saiu até vulcãozinho. É, ali, né? Pô, ali pegou pesado, mas... Sabe aquele desenho que você faz quando você tem 10 anos de idade? Então. Os músculos saindo até... Mas no 100% então, ali eu achei foda. O que eu não gosto do Toguro é exatamente isso. Eu acho o Sensui, tipo, é mega normal, sabe? Tipo, é um cara normal. Tipo assim, ele tá seguindo... Assim, ele não quer que ninguém peça o que ele quer fazer. É só isso. E assim, ele sabe o quão forte ele é. Ponto. Assim, ele sabe que ninguém na Terra consegue parar ele. Ele sabe que, tipo, podia vir todos eles juntos, que ninguém ia conseguir parar o Sensui. É verdade. Ninguém ia parar ele. A luta do Yusuke contra ele, meu... O Sensui só não acabou com ele rapidão no conta de roteiro, né? Porque não, foi... e você pode ver, quando ele luta como Sensui Shinobu mesmo, ele mata o Yusuke, tipo, em 2 golpes, assim. É muito legal, lembra assim, oi, prazer, tipo assim, quando ele vira o Shinobu Sensui, ele dá prazer, né? A mudança, ele totalmente mata, muito foda, né? Eu tô acabando de conhecer ele, né? Tô acabando de conhecer o Yusuke. Você brigar com um cara desse, pelo amor de Deus. E a última saga... Eu mergulhava no laguinho ali e não saía mais, cara. É, ele fez isso, deu uma nadadinha. É verdade. Disfarçar. É verdade, aquela não tinha lembrado. Última saga do torneio e tal era muito mais de conflitos entre o passado. Tipo, qual torneio? Mas... O que eles vão fazer da vida, né? Exatamente. Aí pra enrolar, ele me cria um novo torneio, né? Só vão ficar lutando, sabe? Só vão ficar lutando. Então ele começa a colocar pontos de virada na vida dos caras, sabe? Ó, aqui sua vida se divide. Você pode tomar esse caminho, esse. O Rien com aquele passado dele, né? Por ser um monstro, entre aspas. O próprio Kurama lá com o passado dele. Com... Qual o nome do cara lá, orelhudo? O chefão final. Chefão final, que ótimo. O orelhudão lá, meu. Sobe daqui, Razek, pelo amor de Deus. Pô, Razek, é tudo menos o chefão final, eu te garanto. O que é o orelhudo lá, meu? Puta, pior que o que tem o filho lá. É, que tem o filho. É Yomi. É o Yomi-sama. É, Yomi. É Yomi-sama. Assim, o nome dele é Yomi-sama, assim, é Lorde Yomi mesmo, assim. É, o cara é um nobre, né, meu? É. A história que o Kurama tinha com ele, né, que ele saiu... De lá foi parar no mundo dos humanos e tal, e tinha que decidir isso também. É legal o envolvimento dos dois também, né, cara? Do Kurama. Do quê? Do Kurama com o Yomi? É legal pra você. Nossa, lembrei do Dr. Kamiya, cara, também do Sensui. Muito bom, cara. Doutor era o cara que era o médico. É do hospital. Nossa, o médico, esse é. Era foda, cara. Nossa, o cara era sangue nos olhos, hein, cara. O doutor Kami era... Esse era triste, porque era ele conseguia fazer várias coisas, mudar o rosto. Ele se operava. Isso, exatamente. Com poder espiritual. O doutor Kami é tão importante que ele faz que o Sensui não sinta dor, assim. Tipo, ele tira a dor do Sensui. Eu não lembro disso. O Kami tinha o poder de fazer o que ele quisesse, assim. Com as mãos, sabe? Mas e ele cortou a sensação de dor pro Sensui. Ah, entendi. Ah, mas não lembro. Porque o Sensui já tava morrendo, ele tava com câncer, né? Se não me engano, era isso mesmo. Jogos Mortais, né? É mesmo isso mesmo, assim. O Sisui tava. Ele só entrou nesse negócio de abrir o Makai porque ele queria morrer pro monstro. Na verdade, ele não queria destruir a Terra nem nada, como todo mundo achava, entendeu? Ele queria abrir o portal pra ele entrar lá e deixar o monstro. Achar um monstro forte pra matar ele, ficar lutando até morrer, entendeu? E ele tinha os dias de vidas contados, né? E nesse ponto, nem o Dr. Kamiya podia ajudar ele. E aí. Aliás, também vale frisar que o Kuwabara vira um monstro depois que ele conhece a Yukina, né? É verdade. E assim, a motivação dele pra virar Yukina, forte é a Yukina. Atriz garota. Kuwabara fica tão apaixonado pela mina, tão PL, tão louco pra dar uma futucada ali dentro, que o cara vira violence total, mano. Ele acha forças ali pela vontade de dar uma futucada na mina, cara. E o time Toguro é muito legal também, né? O time Toguro. Se você for ver bem. As pessoas que, tipo assim, só estavam do lado do Toguro porque. Queria derrotar ele. É isso, né? Tipo, eram pessoas que tinham perdido pro que Toguro. Que era o Bui que tinha tomado um cacete dele. É meio clichêzão também, né? Tipo, o cara tá ali porque. Tipo, vai ser o primeiro a derrotar, né? Ah, mas é bem. Eu acho legal, cara. Mesmo assim, eu acho. Aí tinha o irmão do Toguro, né? Que não preciso falar nada. É o cara mais doente de toda a série, eu acho. Doente assim, é total. Cruel. Ele é apelação pura, cara. É impossível então, matar é doente, o cara, né? só o Kurama pra matar o cara daquele jeito. Lá. Ele não mata, né? É, não mata. O cara é imortal, ele é imortal. É. Assim, azar do cara, né? Quem vence o irmão do Toguro é o Kuwabara. Exato, ele vence no Torneio das Trevas, vence em aspas. Só que ele acha, não, ele vence mesmo. Só que ele acha que ele tinha... Ele aparece, você não lembra? Ele acha que ele... Ele vence por causa dos coisas, eles acham que o... Não, mas já tinha acabado, já tinha dado como vitória. Sim, só que ele queria, sim. Ele voltou, ele queria continuar brigando. E o Toguro falou, não, agora é minha vez de brigar, sai daqui. É o Toguro que chutou ele pra puta que pariu. Não, ele virou nada, né? Quando o Toguro deu uma porrada, ele... E acharam que ele tinha morrido. Aí tanto que ele retorna lá, que ele entra no corpo do carinha lá. Que aí que isso, é, na saga é muito legal isso daí, viu, cara? Foi muito bem bolado essa história de colocar o irmão Toguro, sabe? Eu achei, meu, puta, a luta dele com o Kuwabara é muito chata, cara. É horrível. Mal pé no saco. Mesmo porque o Kuwabara é fraco perto dele, né? Então, eu só mostro a raiva que ele ficou com a morte da Genkai. Bom, no geral, e para Azul, né? Que é aquele cara que cria bomba invisível, muito legal, cara. E mostra, tipo assim, a limitação do Kurama, né? A briga dele com o Kurama é bem legal, cara. Então, mas é legal que mostra a limitação do poder do Kurama, assim, cara. Por causa do corpo humano, ele não consegue ver as bombas, né? Que o cara cria. E ele tem que. Aí, tipo, ele tem que virar o Kurama, como é que ele Kurama chama? Kurama Yoko, né? Que é a forma original dele pra conseguir ver as bombas. Aí o Kurama Yoko é outro cara sádico, né? O cara que vence o Toguro lá também é o Yoko ou é a forma normal do Kurama? Eu não lembro. O irmão Toguro. Eu acho que é o Yoko. Puta, bem. Eu não lembro agora. Eu não tenho certeza. Yoko, não tenho certeza se ele se transforma. Se ele se transforma no meio da luta. Eu também não lembro, não. Mas enfim, O Kurama e Yoko é tão sádico a esse ponto, sabe? Tipo, de fazer coisas dessa maneira, sabe? O jeito que ele mata o cara azul, praticamente, é um absurdo. Assim, que ele coloca umas plantas carnívoras lá que matava qualquer um que tivesse do lado, sabe? Se você se mexer, ela vai te comer também, sabe? Tipo, ou o jeito que ele mata o irmão Toguro, né? O irmão Toguro foi um doente mental. Ele pra vê que o cara é imortal ali. E planta um negócio nele pro cara ficar preso o resto da vida imaginando que ele tá matando o Kurama, assim. O Bui. Ah, o Bui é tosco, ele destrói. É, então, o Bui, então, esse é um cara que é legal quando tá com a armadura, né? Aí o cara tira a armadura e fica uma bosta. Fica uma bosta, fica uma bosta. É o que? É a melhor comparação de todos os tempos. Eu vou... O Bui é o Kiss, velho, desculpa. O Bui é o Kiss, ponto. E o Rie vai destruir ele, cara. Pior que, cara, o Rie tem que se sobressair ali pra arrebentar o maluco. Teve, não, porque assim, na primeira luta dele no torneio ele já teve que usar as chamas, né? É, verdade. Já usou o dragão desgraçado. Chamas negras mortais. Das trevas. É. E aí na segunda vez. Que ele foi, na segunda vez, quando ele foi usar lutar com o Bui, ele teve que dar um overpower nesses dragões, né? É. Eu achei a luta legal, apesar do Bui ser. Os dragões dos filmes são muito loucos, né, meu? É, mas o move é bem fraquinho, é né? É bem cara? Fraco. Bem, não, é bem tosco. Falando do dragão em si. Esteticamente falando. Esteticamente falando, exatamente. O Bui, eu acho, o personagem é tosco mesmo. Quando ele tira a armadura, exatamente, vira uma podridão. Mas a luta, eu achei bem louca a luta, cara. Principalmente pelo Riei ali, assim, E a animação, o desenho, aliás, isso é uma coisa que a gente não falou, cara, que é muito importante falar. Nessas animações mais antigas, é muito nítida a diferença. É, eu não sei como é feita hoje, assim, se é feita da mesma forma que antigamente. Mas, assim, é muito nítida a diferença de desenhistas pra cada episódio, cara. Então tem uns, tem uns episódios. Peraí, deixa eu terminar, Bigode. Tem uns episódios, assim, que um desenhista em específico que é muito ruim, cara. O traço dele é muito torto, a animação é muito torta, cara. Então, tipo, isso é um Dragon Ball, velho. É, no Dragon Ball dá pra ver muito, Cavaleiros dá pra ver. Isso era o mal da animação antiga. Tem o cara foda ali que desenha, que normalmente é o cara que faz os moves e tal. Que aí que você começa o episódio, você vê que é o traço do cara e você fala, puta, graças a Deus, cara. E a luta do Bui contra o Riei era justamente, se eu não me engano, eram os caras que desenhavam, tinham um desenho legal, tinham um traço legal, animação legal. Ah, isso não mudou não, viu, Xande? Tá igual. Tem uns episódios da Saga do Céu Dragon Ball que, meu, eu chorava de tão ruim que era. É, então, não, cara. É verdade, o céu tinha uns muito ruim, cara. E eu pergunto pro um amigo meu que curte Dragon Ball pra cacete, fala, pô, você não consegue ver isso? O cara, não, mano. Eu falo, como não, mano? Meu, cara, eu vejo assim de primeira, assim, pá, bater um personagem na tela e falar, é um cara ruim. O Razek tocou numa série que é o que acho que mais tem desenho zoado é o céu, cara. É, assim, muito, não mais com Cavaleiros, que o Cavaleiros é, tipo, não, acho que Freeza é também, putz, cara, Freeza. Não, não. Freeza tem uns episódios, cara, bem ruins, cara. Nossa, bem ruim, mas do céu os caras cagaram, velho. Sensacional as versões brasileiras, em português, das músicas. Saiu o Narabaibai, cara. Você lembra? Zé Luiz, Hans Zé Luiz e Luiz Henrique. Dá uma palhinha pra gente, Razek. Eu posso tocar pra você. Você toca uma pra mim? Você toca uma pra gente? Seria gostoso nessa hora, tô quase indo dormir, são 3 horas da manhã. Tem que trabalhar amanhã. Aí você toca uma pra mim e vai dormir, mano. Bom, falando das músicas, fodas, totais, versões dignas, assim, da versão original. É verdade. E na época que passou na Manchete, eles cortavam a metade do encerramento. Puta, ficou uma puta. Eu ficava revoltado, cara. Puta que pariu. Eles simplesmente cortavam, assim, não tinha explicação. Ninguém teve uma explicação pra isso. O que deixou, assim, todo mundo que gostava das versões, putz, ficava ouvindo a música e era pá. Então, mas a versão do... Cortada na metade. Que é gravada, tanto que... Não, ela foi feita, ela foi feita completa. Mas a Manchete, curiosamente, resolvia picotar ali o encerramento na metade. O que deveria ser ao contrário, deveriam passar as músicas inteiras. CD, né? Porque os caras não sucederam os Cavaleiros com aquela merda. Nossa, né, senhora. A única coisa que pra mim pode superar, pelo menos a abertura da versão brasileira, é a abertura americana. Você já ouviu, Razek? Não. Que é a versão americana, que é uma mulher que canta. E o instrumental é mais elaborado, assim, o vocal da mulher é muito legal. Melhor que a japonesa, é melhor que a brasileira, cara. Então vale a pena aí quem curte o anime, quem não conhece a versão americana, dá uma pesquisada aí e ouvir que o negócio é classe A. É, eu acho, sei lá, das músicas do Yu, eu gosto muito mais das músicas instrumentais do que as músicas cantadas. Ah, é, as instrumentais, cara. Tem muita música legal, pra quem não conhece, é BGM ou OST, você escolhe, original soundtrack, background music, né? É. Tem muita música legal, né? Tipo, o próprio Yu dá um negócio meio de mistério, né? Detetive. É. Então, tipo assim, as músicas são bem misteriosas, são coisas bem diferentes do normal, né? É. Sei lá, o Dragon Ball você pode ver que são as músicas mais orquestradinhas, sabe? Tipo, muito trompetinho, né? Tipo, né? São metais, né? E o Yu Hakusho não, um negócio meio, tipo, meio sinistrão. É, assim, mais dark, assim, negócio mais... É, bem darkzão. Mas eu acho que é bem legal essa parte, né? Que é, tipo, eles estão enfrentando os monstros mesmo, né? Pelo menos boa parte da série, a maioria é monstro, né? Tirando a saga do Sensui, que eles enfrentam entre eles mesmo, né? Humanos. E tirando que a parte do grupo do Yusuke, a maioria não é humano. É, o Kuabra é muito humano, né? É, o Kuabra e o Yusuke, na verdade, é bem dividido, né? Dois monstros e dois humanos. E depois não é mais o grupo, né? É, depois eles se dividem e cada um vai pro lado, né? Vai fazer o que ele quer. Ah, mas o Yusuke, na real, é um monstro, porra. Não, mas isso depois, né? Ah, tá. Entendi. Ele tem que morrer pra virar um monstro. Tá. Ele vira um monstro depois que ele morre e ali isso já não tem mais grupo, né? É o ponto de virada do anime. É, exatamente. É. Foi na hora que ele, tipo, ele tem que sair da Terra, pô, exatamente por causa disso, né? Da Terra, né? Tipo, né? Do mundo normal, né? Uma coisa que, assim, quem gosta da série não pode deixar de procurar é o jogo do Yu Yu pra Mega Drive. Nossa, fantástico. Puta, eu não sei o nome, cara. Eu jogava no Super Nintendo de luta. Não, é piada. E o Yu se desencana qualquer jogo, cara. Só joga essa porra aqui do jogo do Mega Drive, cara. Que é um jogo 2D, lógico, de plataforma. É sensacional esse jogo. Quem não conhece, dá uma caçada aí que você acha então, pela net. Tanto que é legal, porque foi os mesmos, a mesma empresa que fez o Gunstar Hero, que é um dos jogos mais absurdos também, e segue o mesmo tipo de jogabilidade. Uhum. Deixa eu ver aqui, é pela Treasury, isso. É a Treasury que faz o jogo do Yu Yu Hakusho. E assim, a jogabilidade é exatamente a mesma, só muda o estilo de jogo. Mas o jogo é fantástico, lembra até hoje eu e o Xande comendo bis branco. Comendo bis branco. Tomando coca. Jogando essa porra, é muito bom o jogo, cara. Se você jogar assim, sem muitas ambições, assim, de achar, vou jogar o melhor jogo do mundo. Mas assim, pra mim, o melhor jogo de Yu Yu Hakusho, juntando esses de PS2... Mesmo o Final, né, do Super Nintendo, que é bonzinho também. O Final é legal também, do Super Nintendo, mas esse do Mega consegue ser melhor, cara. Esse de Final é o de luta que eu joguei. É legal também, mas assim... Esse do Mega, esse de luta do Mega, o jogo é muito bom, cara. E eu acho que é isso, né? O pessoal que quer assistir aí, eu aconselho, vocês vão gostar muito. Não, que não assistiu é isso. Ainda, meu, é básico, né? Mas tem muita gente nova, né? Eu digo assim, não, porque a PlayArt tá aí. Você vai, compra o DVD ou aluga na sua locadora preferida e assista o anime. Ah, tá vendo? Vê no legal. YouTube lá com a versão, com a dublagem da Manchete lá, que você vai ser feliz da vida, cara. Também. Ah, eu sou Toguro. Ah, eu sei. Mas eles não tiraram na dublagem nova, é isso? Aliás, falando da dublagem da Manchete, que assim, a Manchete na época que foi em busca do anime pra passar, eles queriam que a Tikara rebatizasse o nome, assim, porque achavam um nome esquisito. Um nome cogitado, Cavaleiros do Além. Cavaleiros do Além, meu Deus. Deixa eu adivinhar, eles chamaram o Silvio Santos pra batizar o nome, é isso? Cavaleiros do Além, cara. Turminha do Além. Cara, mas nos Estados Unidos, eles chamavam de Detetive Espiritual. Ah, mas é um nome, porra. Detetive Espiritual totalmente, negócio, né, totalmente plausível, cara. Agora, Cavaleiros do Além, por que você acha que eles tacaram esse Cavaleiros aí? Então, mas é engraçado que de Detetive tem o quê? 3 episódios? Ah, mas porra, é o básico dele ali, mano. A base da história é isso. Tudo se define por causa disso. É, Detetive mesmo é de ir lá, pesquisar, buscar o caso, ver quem, é pouca coisa mesmo. É, mas a série começa dessa forma, cara. É, depois do Sensui... Aí desencana, mas assim, aceitável. Agora Cavaleiros do Além, pelo amor de Deus, né, cara? Bota Caça-Fantasmas logo e foda-se. Importar um nome japonês total é que pode dar algum trocadalho aqui no Brasil. É. Mas e o Hakusho, meu, não é um nome... É que é um nome esquisito mesmo, cara. Não, o nome é bem ok, assim, sabe? É, mas eu não sei até hoje o significado. Ah, é coisa de fantasma, trapalhão, tipo título do Didi, cara. Título dos trapalhões. Nossa, trapalhões. O fantasma trapalhão, Didi, né? Por isso que eles não puderam. Aí entra o Yusuke dando cambalhota. O Rie falando, socorro! Aí o Kuaba ela falando Cacilda e o Kurama é o Dedé. Ia ser bacana, hein? Trapalhoso. É isso, assista essa porra que é legal pro caralho. E com certeza você não vai se arrepender, caso você seja bem mais novo que nós, né? O se você é tiver provável... na cidade e gostava de anime e não assistiu, azar o teu, né? Porque é bem melhor que a vale a pena, cara, de qualquer jeito, com dublagem nova, dublagem velha, em japonês, em coreano, em... Bom, e espero que todos gostem, né? Porque é o nosso primeiro. Primeiro de muitos, assim, esperamos. E até mais. Adiós. Falou, até mais. O Bigode tá tímido nesse momento. Tô tímido. Canta, tô tímido. Bigode. Canta que seus mais espantam. Pensa que tem todas as coelhinhas da Playboy estão te ouvindo e tudo que você disser, elas vão tirar a roupa. O comentário louco do Razek. Nossa, que muito Razek. Esse comentário foi muito Razek. Né? Vai, Bigode, puxa essa porra aí. Tá, como é que você acha que eu devo puxar? Isso que eu ia saber. É, não vai falar amiguinhos. Fala, não. Fala pessoal. Olá, bacana. Amiguinhos do Dementes. Vou te dar um tapa na cara. Tá bom, então. O cara tá falando mal, Xande. Ah, criançada bacana. Deixa alô, amiguinho. Olha lá. Olá. Ah, velho. Tá tudo mal de novo. O Charles tá passando mal, mano. Eu não consigo, mano. Tá... O Charles vai assim. Ele tá tendo um orgasmo, tá chorando, mano. Tá chorando, tá comendo. Ai, cara. Ah, olá, mano. Olá, coleguinha. Tô chorando aqui já, porra. Nem começamos essa merda. Isso que eu tô do lado dele. É, porra, imagina. Vai lá, bigode, começa. E aí, pessoal, aqui... Nossa. Cara, sem entusiasmo, mano. Fala de boa. Tô parecendo que você entrou tipo a Xuxa. E aí, pessoal, né?